sinais dos tempos, Cristo volta novamente. Segundo os livros das revelações de Deus, o mundo vive escravizado no pecado, mas Cristo volta para o bem dos filhos seus. Volta Jesus. Mas sim.